Neste dia 12 de setembro, o Aquavilla Delta Resort and Spa recebe a Rádio Boa Nova, porque neste dia se assinalam os 3 anos de funcionamento deste hotel, 5 estrelas, que promove a saúde e bem-estar de quem o procura. E para falar melhor sobre o projeto, o professor Francisco Cruz, o promotor desta ideia, que sempre foi defendendo ao longo dos últimos anos. Professor Francisco, muitos parabéns. Que balanço é que faz destes 3 anos de atividade? Eu penso que o balanço só pode ser muito positivo. Muito positivo porque efetivamente conseguimos criar um espaço diferenciador e por essa característica conseguimos, e estamos a dar uma boa resposta a quem nos procura, com uma capacidade impressionante de fidelização de clientes, e eu acho que esse é um principal atrativo e o principal motivo que nos leva a concluir que este projeto tem sido realmente um sucesso. Este projeto, portanto, está instalado nas Caldas de São Paulo, no Conselho de Oliveira do Hospital, portanto, no interiorzinho de Portugal. Como é que se promove um espaço como estes para o exterior? Porque em todo o mundo, e a prova disso são os prémios que têm vindo a arrecadar, como é que se promove um espaço como estes no exterior? Acima de tudo pela qualidade do serviço que presta e depois com muito, muito, muito trabalho e dedicação de toda uma equipa que aqui se entrega de corpo e alma e que realmente tem sido a imagem de marca deste projeto. Não é fácil, como disse, lançar um projeto com estas características, com esta dimensão, com este volume de investimento no interior. Eu costumo dizer que nós estamos no interior do interior, portanto estamos mesmo no centro do país, longe de tudo o que é aeroportos. Claro que se tivéssemos um aeroporto por perto, tudo seria mais fácil, nomeadamente na entrada do mercado externo, mas o que é facto é que pouco a pouco, com muito trabalho e dedicação, com muito esforço financeiro para chegarmos aos mercados que pretendemos captar, temos conseguido. Estamos hoje com uma taxa de ocupação na ordem dos 60%. Temos uma percentagem de mercado externo na ordem dos 30% e 70% nacional, e continuamos a trabalhar sempre com o objetivo de melhorarmos. Efetivamente, também há aqui um pormenor que já referiu, que é o facto de estarmos a ter esse reconhecimento internacional. Eu aproveito para dar aqui em primeira mão. Vêm mais prémios, não é verdade? É verdade, vêm mais prémios, já fomos notificados, vamos receber no dia 20 de outubro de 2019, a Kuala Lumpur, Malásia, mais 10 prémios internacionais, com uma particularidade muito interessante, é que são apenas 2 a nível nacional, 7 a nível europeu e 1 a nível global. E isto realmente, para além da responsabilidade que nos confere, para a qual nós estamos preparados, naturalmente, é com muito orgulho que os dedico e aproveito este momento para os dedicar, em primeiro lugar, à minha família mais próxima, à minha mulher, aos meus filhos, a esta grande equipa que aqui todos os dias trabalha com muito empenho e dedicação, mas também a todos aqueles que, embora ainda não tenham tido a coragem de reconhecer o mérito deste projeto e ainda hoje, com algumas reservas, ainda o vão contestando, mais cedo ou mais tarde nós vamos conquistá-los. De qualquer forma, tem vindo a captar pouco a pouco todas essas pessoas. Professor Francisco Cruz, será certo que muita gente ainda não terá também conhecido o hotel, porque associam a um espaço de luxo? Quero desmistificar essa ideia. Este é um espaço que ainda é de luxo, mas é acessível a toda a gente? Eu tenho por princípio, e até transmitir esta opinião a quem me aborda nessa questão, eu desde logo assumir que isto não é um espaço para ser visitado todos os dias. Não é. Pela qualidade que tem, pelos preços que praticamos, tudo isso. Mas o que é facto é que todos nós cidadãos temos o direito de vez em quando cometer assim, um excessozinho. E eu acho que dentro daqueles dias, daqueles momentos que nos marcam na vida, porque a vida não pode ser só trabalho, também tem que ser, mas não pode ser só. Eu acho que esses momentos, se nós dedicarmos alguns desses momentos no Aquavillas, nomeadamente na saúde e bem-estar, numa refeição de qualidade e de uma experiência, acima de tudo, gastronómica, penso que tudo isto conjugado, digamos que os preços que praticamos, a qualidade com que servimos, o espaço onde estamos inseridos, tudo isso vale a pena. Portanto, este espaço é composto por apartamentos. Portanto, qual a capacidade deste hotel? Temos 80 camas fixas. Portanto, o alojamento é feito em apartamentos, tipologia T1 e T2. Temos a nossa suíte presidencial, que agora foi uma das premiadas, foi considerada a suíte presidencial, a melhor suíte presidencial da Europa. Muito bem, muitos parabéns, mas é nesse prémio que vai receber? Nesse lote de 10 prémios, a suíte foi classificada como a melhor suíte da Europa, portanto, acho que também é um orgulho. Nesta suíte já ficaram instaladas grandes individualidades do nosso país e não só. Sim, efetivamente, temos tido muita procura de figuras públicas, porque há outra particularidade também deste espaço, é que quem nos visita tem privacidade garantida. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? A nossa política aqui dentro é, quando as figuras públicas nos visitam, elas só quando transmitem ao público que visitaram o Aquavillas é que nós também publicitamos. Até lá ninguém da equipa está autorizada a publicitar a presença de quem quer que seja aqui dentro. Por exemplo, ter visto uma fotografia da Teresa Guilherme aqui sentada junto à piscina e certamente outras que fazem questão de colocar nas suas próprias redes sociais, querem dizer onde estão, não é? Neste momento, e hoje mesmo, temos aqui uma das grandes bloggers nacionais, não vou identificá-la. Consultei as redes sociais e terão acesso a essa informação. Recentemente tivemos cá o Pedro Fernandes, da RFM, tivemos o Raminhos. Poderia ter ido à Rádio Boa Nova, o Pedro Fernandes. Claro que sim. Tivemos o Pedro Raminhos, em breve, também não vou divulgar a data, por uma questão de privacidade, vamos ter a Cláudia Vieira e muitas outras figuras públicas que por aqui têm passado, e é sempre um prazer recebê-las, e é com muito agrado que elas nos transmitem o bem-estar que sentem quando vêm ao Aquavillas. Muito bem, portanto, estávamos a falar da capacidade do hotel, parámos-nos ali um pouco na suíte presidencial, mas o hotel não é só dormidas, portanto, tem toda uma resposta ao nível da saúde e do bem-estar. Sim, portanto, o serviço que prestamos é essencialmente o alojamento, restauração, bar, serviço de bar de coquetelaria, e depois temos toda uma componente de spa. O spa tem 3 piscinas, sauna, banho turco, 2 de contraste, ginásio, 7 gabinetes de massagem, desde logo um tratamento que é muito, muito peculiar, que é o tratamento anticelulítico feito com água termal. É dos poucos, ou provavelmente o único no país. E, portanto, tudo isso complementado, todo este serviço, com a experiência inesquecível de ter uma massagem suspensa na Copa das Árvores dentro da nossa mística Gota. A Gota, que é realmente um espaço único e muito interessante. E bem, mostra a vontade de ir até lá. Claro, aliás, a gota é a nossa imagem de marca, e há toda a curiosidade que ela envolve. Há sempre uma curiosidade incrível de visitar a Gota, mesmo que não se faça uma massagem, não é? Muito bem. Professor Francisco, e neste verão também houve uma novidade para quem esteve aqui hospedado, portanto, ao nível da praia fluvial. Sim, isso foi mais um serviço. Aliás, nós estamos permanentemente a criar novos serviços dentro daquilo que é o espaço. Complementarmente a tudo aquilo que eu já referi de serviços, temos também sala de cinema, biblioteca, Kids Club, que é outro dos serviços muito procurado, porque temos sempre entre 20 a 30 crianças aqui no espaço. Portanto, temos um Kids Club a funcionar em pleno, e temos salas de congressos, e este ano lançámos, dada a nossa proximidade e o facto de confinar a propriedade com o rio, lançámos a nossa praia fluvial, que é um espaço que convida, no fundo, quem nos visita e quem usufrui do espaço do hotel a entrar no rio, usufruir da que são muito poucas as pessoas que têm essa experiência. E aqui, felizmente, a qualidade da água é boa. Criámos as melhores condições para que as pessoas se sintam confortáveis, mesmo estando no rio. É uma zona só de areia, não tem pedra, não tem nada. Criámos-lhe também um pequeno ancoradouro para desportos náuticos, nomeadamente stand-up paddle e caiaques. E vamos continuar a apostar nessa dinâmica. Há também um barzinho de apoio com gelados, etc. Pronto. Toda uma dinâmica que foi criada de complementarmente a todo o serviço que o AquaVillage já possuía. Ou seja, quem vem até aqui pode muito bem entrar e só sair na data do check-out, dada a diversidade de serviços que o hotel dispõe. Sim, é uma experiência e é um objetivo conseguido. Atrever-me-ia a dizer que 80, 85% dos nossos hóspedes estacionam a viatura quando chegam e voltam a entrar nela quando estão de regresso. Muitos parabéns por isso. Professores, olhemos então para o futuro. 3 anos estão envolvidos. Que perspectivas é que têm em torno deste projeto? Olha, a perspectiva que eu tenho neste momento é que ele começa a ser pequeno. E o facto de ser pequeno levou-nos já a ter em projeto uma nova unidade a ser construída aqui ao lado do AquaVillage. Naturalmente estamos conscientes das dificuldades administrativas e eu vou-me focar apenas e só nas administrativas, porque o resto de financiamento está garantido. Mas as dificuldades administrativas já se estão a sentir. Estamos há 6 meses à espera de respostas por parte do município e até agora não há nada. Portanto, mais uma dificuldade sentida a esse nível. Esse novo projeto, essa nova aposta, portanto, terá o mesmo conceito do AquaVillage? Quer só indicar quais é que serão então os aspectos do futuro espaço? Não, isto é uma unidade com uma filosofia diferente, enquanto que aqui oferecemos alojamento em termos de com tipologia de apartamento. Na nova unidade vamos trabalhar uma unidade 4 estrelas superior de classificação, em que a oferta vai ser em quarto, mas um quarto com algumas características já diferenciadoras também. Vamos ter quartos com cobertura acessível, portanto enterrados, vamos ter quartos com piscina privativa e vamos ter quartos duplos com piscina privativa também. Para além disso, está previsto no projeto uma piscina com 70 metros de comprimento, suspensa, em vidro, e uma mega sala de eventos para cerca de entre 800 a 1000 pessoas, o que nos permite trabalhar depois os dois projetos em complementaridade e termos uma capacidade de alojamento e de realização e de organização de eventos que hoje o próprio e estes 3 anos de experiência nos têm mostrado que realmente aquilo que temos hoje é insuficiente para dar uma resposta aos grupos que nos têm procurado. Era isso mesmo que ia dizer, portanto têm sido muitos grupos, empresas a procurar-vos e já começam a sentir essa falta de espaço para poderem dar resposta. O professor Francisco Cruz é o pai deste projeto, mas o seu filho, com o mesmo nome, é também aqui cérebro diário do AquaVillage. Ele é o diretor executivo do espaço. Sente-se orgulhoso? Qual é que é a sua sensação? Logo no início agradeceu à sua família mais próxima pelo apoio e agora olhar para o seu filho e ver que ele toma conta aqui bem do recado. Olha, eu posso lhe dizer que tenho um maior orgulho na minha família, naturalmente, e muito em particular do meu filho e na minha filha, naturalmente. Mas agora que estamos a falar do hotel, isto é um projeto de família e sempre estivemos muito, muito coesos neste projeto. E em boa hora, o Francisco, acompanhou este projeto desde o primeiro segundo. Era mais jovenzinho, éramos todos, aliás. Todos. Portanto, já lá vão 10 anos, não é? Tinha ele 18, 19 anos. Quando começámos este projeto, e o que é facto é que ele desde muito cedo manifestou vontade de se envolver praticamente a tempo inteiro, e eu desde muito cedo também entendi que deveria ser ele a tomar as rédeas de todo o projeto. Ele hoje é o operacional de serviço, é o diretor-geral e, acima de tudo, é a pessoa em quem eu confio 100%. Portanto, não poderia ter um parceiro e um braço direito, esquerdo e tronco inteiro tão presente e que me orgulhe tanto quanto ele. Muito bem, está muito bem entregue esta sua missão que desencadeou há já algum tempo atrás e que resultou neste belo projeto Aqua Village Alto Resort and Spa. Professor, muitos parabéns por este terceiro aniversário, que venham a muitos mais três, sempre a multiplicar, não é? E a Rádio Boa Nova, temos sido também parceiros com a Aqua Village. O Aqua Village também nos tem atendido a quando as nossas solicitações. Desejamos o melhor e o futuro risonho para o Aqua Village e a futura unidade que estará para breve. Sim, nós vamos continuar a trabalhar, desejar também as maiores felicidades à Rádio Boa Nova. Essa parceria que temos vindo a manter, acho que é extremamente interessante para as partes. Quando a nossa filosofia é muito simples, quando as marcas se juntam, nós somos tão poucos no interior, nós somos tão poucos no poder de reivindicação, que se não estivermos unidos dificilmente conseguimos captar mais investimento para o interior. Portanto, só parece-me que a única forma de trabalharmos é realmente de mãos dadas, porque nós já temos essa experiência. E só para complementar aquilo que há pouco dizia sobre o diretor-geral, e acho que é um dados que são perfeitamente aceitáveis neste contexto, é que nós em 3 anos conseguimos captar sozinhos, para o território de cerca de 40 mil hóspedes. Estamos a falar de hóspedes, estamos quase com 80 mil dormidas. E por si só isto não se deve ao facto de termos os lindos olhos ou do hotel se chamar Aqua Village. Deve-se essencialmente ao trabalho, como já disse, do diretor, que coordena toda uma equipa com maior empenho e dedicação. Também da promoção que é feita muito no exterior. Por isso é que essa também é uma função do diretor, que até pelas funções profissionais que eu desempenho não me é possível sair do país, e ele também tem essa responsabilidade de comunicação com os mercados, ir a feiras e etc. E é uma matéria onde nós temos feito um enorme investimento, como disse, sozinhos, infelizmente, mas cá estamos para aquilo que vier e vier. Muito bem, muitos parabéns. Muito obrigado.